Ok. Ok. Então, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 234. Eu sou o Vlad Júnior, estou aqui mais uma vez com o Carlírio Neto. Saudações a todos. Com a Rafaela. Boa noite a todos, estou com sono. E com o nosso convidado, Luke Lucas. Sou eu. Hoje a gente vai fazer aquele cast tradicional de fim da temporada, né? Então, estamos basicamente no fim da temporada. Quase todos os animes já terminaram. Então, é isso. Acho que é bem, bem claro o que a gente vai fazer aqui. Cada um vai escolher um anime, vai falar sobre esse anime e depois a gente vai fazer um apanhado geral sobre a temporada muito rapidamente. E, como já é tradição, antes da gente começar, né, nosso cast da temporada, a gente. Na verdade, como é tradição, antes de começar todo cast, né? A gente vai ler comentários da edição anterior. Então, deixa eu olhar aqui rapidinho, que eu sei que tem um comentário no YouTube. Esqueci de abrir, mas vai dar certo. Desculpa, acabei de chegar na academia, pessoal. Fitness. Campanha e Vilas Maromba. Gostaria de deixar anexado aqui a este cast que agora o Carleiro voltou do De semana de cativeiro. calor Quem pra... foi pro cativeiro foi o Wesley. Wesley está sem Eu não recebi nenhuma sem mensagem. meios de comunicação no momento. Isso é um Eu não recebi nenhuma absurdo. Isso é mensagem, ele pode um absurdo. soltar sem internet. Isso é um absurdo. Eu nunca estive em cativeiro nenhum, cara. Eu espero que o Wesley consiga mandar pra gente fotos da sala de cativeiro dele. É poder a gente Pera aí, pôr. se ele estiver no cativeiro, como caramba ele vai mandar foto? Eu não sei, você mandou foto? Explica pra mim. Você mandava. Você que Eu não sabe, deveria estive em saber. cativeiro nenhum, caramba. Você Oxi. deveria saber. Ir pra um dentista, pegar 12 dias de atestado, colocar dentadura e estar em cativeiro? Vamos começar os comentários agora. Se você não quiser pular, se você quiser pular a sessão de comentários, tem a minutagem aí no post e vocês podem pular. Eu não quero me. O pessoal disse que estava com sono, eu não quero me estender na brincadeira de começo do podcast. Então vamos lá. O Celso Yamonini comentou lá no YouTube. Aliás, que avatar estranho, tipo um Charizard de cachorro. Estranho, enfim. Saudações a todos! Esperando o anime do herói que usa cadeira para combater o mal, que deveria se chamar Senta Porrada. Enfim. Agora, sobre o tema do episódio, eu indicaria os animes Hozuki no Reitetsu, O Inferno versão Japão, Gegege no Kitaro, a obra enciclopédia pioneira sobre Yokai, e Mononoke, que não é o He-Man. Série de TV que acho que vai ganhar uma nova versão. E é isso por hoje. Eu tô na dúvida se é uma nova versão ou se é uma continuação. Mas é um filme, tá? Só pra deixar claro. De qualquer jeito, não é uma série. É um filme que vai sair. Mas, enfim, o estilo visual é basicamente o mesmo do antigo, né? Então, para quem é Ah, do isso aqui. antigo, vai ficar bem, bem familiarizado. Mas é isso. Então, muitíssimo obrigado, Celso. Desculpe se a gente não riu de novo da piada da cadeira, que já faz tanto tempo. Mas é isso aí, né? Se fosse no Japão, teriam isekais sobre isso, com certeza. Com certeza. Não duvido. A Não pessoa que duvido. morria de uma cadeirada, né, ir para outro mundo. Pois é. Enfim, vamos para os comentários nos sites. Então, começando pelo Netoin. Muito bem, no Netoin, quem comentou foi a escritora, segunda vez seguida, né? Obrigado, escritora, pelas suas palavras, já adiantando o meu agradecimento aqui. Algumas das palavras dela, né? Saudações, caro padrinho. Vim nestas bandas para dar uns pitacos de uma das notícias do Recadinhos do Padrinho, muito habitual, por sinal, a do ranking da TV japonesa. Afinal, tem uns três animes que vejo e posso dar umas palavrinhas. Começando de baixo para cima, Wonderful Precure, mantendo a tradição de fixar a franquia no ranking, tem estado bem e tem sido bem direto ao ponto em sua narrativa. Tenho dúvidas se o vilão da vez será convencido. Um espírito vingativo. Não surpreenderia se for detido definitivamente e do elenco em si. Toda a dupla Mayu e Yuki. Nada contra Iroha e Komugi. Já, meu caro, Tensura marcou sua presença e, para minha alegria, vamos ter a quarta temporada. E surpresa, que também teremos mais um filme da série. Nova temporada, já esperava. Não o filme. Quanto mais Rimuru e companhia, melhor. Por fim, Detective Conan na vice-liderança e olha, estou surpresa que de uns tempos para cá, a série está nessa posição. Lembro que ficava entre o terceiro ao quinto lugar. Só que fica acima porque Sazae-san é patrimônio dos japoneses, né? Fazer o quê? Bom, é isso e até a próxima. Escritora. Certos animes que aparecem nesse ranking da TV japonesa são assim mesmo, né? Você vai tentar, como vou dizer, tentar colocar na cabeça do ocidental como é que é a preferência de animes lá, não entra, dificilmente entra. Mas é que nem você escreveu. Sazae-san não sai do topo. Não sai dos dois, três primeiros, dificilmente vai sair um dia. E eu concordo com você, é bom ver o Wonderful Precure lá entre os 10 primeiros, é sempre ótimo ter uma série Precure ali bem colocada. Mas da minha parte é isso, uma vez mais, sou grato pelas suas palavras lá no Netuin, pode continuar comentando que suas palavras serão bem-vindas. Pois é, então, sobre o ranking eu não tenho muito a comentar, meio que, acho que a única tendência que dá pra perceber no ranking, assim, em geral, é que, de fato, tá caindo cada vez mais a audiência, né, mas... Alguns animes que são seminais, o pessoal continua assistindo na TV. Eu sinto que a muito por causa da internet também, né? Por causa dos serviços de streams no Japão que estão cada vez fazendo mais sucesso, o perfil do público tá mudando um pouco. Mas na TV, meio que se mantém. Então, Sazae-san é o Simpson do Japão. Então, não vai sair tão cedo ali do topo. E eu acho bom, acho legal. Enfim. Rafaela? Vamos para o comentário da escritora no Anime Coach. Saudações para o estilo fantasia oriental para o Kyodai Podcast. Antes tem um recadinho meu no Netoin. Podem ler antes ou depois daqui. Bem, de animes citados, todos que tive contato estiveram presentes nas demais situações. Mag e... Koukyu no Karasu. Meu amigo Tororo, segundo contato com obras do Ghibli, foi muito encarador de assistir. Só um minuto, galera. Meu amigo Tororo, hein? Esse é novo, você não conhece. Não, meu amigo Tororo. Muitos tororados. Pronto, agora. Meu amigo Tororo, segundo contato com obras do Ghibli, foi muito encarador de assistir. Noragami, Kamisama Hajime Mashita. A propósito, teve final sim em animação, pois terminou o casamento do casal principal. Eu vi. Nossa. O quê? Já para completar... Noragami? Não. Kamisama Hajime Mashita. Noragami. É o começo do podcast mais sem energia de todos. Incrível. Está difícil. Tá difícil, vamos lá. Já para completar, deixa eu ver. Eu ainda tenho umas acaso com o meu amigo Dororo. Meu amigo Dororo, não, meu amigo Totoro. Meu Deus do céu, eu tô péssima hoje, meu Deus do céu. Já para completar esse tema, temos uma pequena anime com a presença de yokais. Destaco o Yokai Watch e Tonari no Yokai-san. Temos Goro de Gurinotsuki, que se passa na era Heian, sendo o único que se passa no Japão na trilogia de animes deste e toda a franquia Sayuki, pois tem todo um ambiente mais oriental de ser. Bem, é isso e até mais. PS, tô aguardo a postagem de melhores aberturas e encerramentos de 1999. Tô de olho, hein, Afilaz? Tô de olho. O quê? Ela disse que quer a postagem de 1999. Melhores aberturas e encerramentos. Ah, tá. Tá pronto há um tempão a lista, só que eu esqueci de fazer, mas eu vou fazer o post ainda esse final de semana. Mas tá pronta a lista. O problema dessa lista é que o One Piece estreou, né, em 99, né? Então, a gente, seguindo a regra, né? Então, É muita coisa de One Piece pra ver. Mas a gente cravou até o que saiu ano passado, então ele vai até a 25ª abertura de One Piece, que a gente avaliou. A 26ª não entrou. A 26ª, que era desse ano, não entrou, tá? Possivelmente seria o top 1, se tivesse entrado. Mas enfim, é isso, né? Muito obrigado aí pelos comentários. Esperamos que comentem mais na próxima edição. Tem bastante. Essa temporada foi bem interessante, acho que tem bastante coisa pra comentar. Espero que o pessoal se interesse e comente bastante. Tem muito anime que bom que a gente não vai falar aqui. Então, e que eu sei que o pessoal gostou. Então, vamos ver. Uhum. É isso. Vamos então para o nosso tema principal. Então, chegamos ao tema principal, tema da temporada. Vamos começar pela pessoa com mais energia dessa vez aqui no cast, que é o Luke, né? Então, ok. Tô vendo. Tá difícil mesmo. Isso que eu não tô bem. Mas, enfim. Eu vou falar aqui de McCaney. McCaney, Too Many Losing Heroines. Muitas heroínas perdedoras, assim que posso traduzir. Porque o Crunchyroll não traduz, né? Não. Difícil. Por que traduz do japonês para o inglês e não do japonês para o português? Não entendo. Mas enfim, McKinney conta a história... Alguns. Deve ser por contrato, né? McKinney segue aí a vida do Nukumizu-kun, que é um menino que ele se autoproclama como um personagem de background, um personagem secundário, né? E ele é um cara que ele meio que se acostumou a essa vida de não ter amigos, de estar sozinho, né? Então ele é um cara que não liga muito pra isso. Tanto que a irmãzinha dele tenta ficar o tempo todo fazer ele conseguir alguém, conseguir amigos e tudo mais, e o menino não se mexe pra isso. Ele tava lá em um restaurante, lendo sua light novel de romance, pensando que talvez um dia ele poderia ser um protagonista, né? E ele acaba testemunhando uma menina meio que tendo seu coração partido, né? Ela acaba sendo rejeitada pelo amigo de infância dela, e ela acaba apoiando esse amigo de infância aí atrás de uma da menina que ele gosta, que estava indo se mudar para a Europa. Aí ele acaba indo correndo atrás dela, ela fica sozinha, e ele acaba testemunhando um momento muito embaraçoso dela. Ele tenta fingir que não tá vendo, mas a menina encontra ele, né? Bate o olho no olho dele, e ela acaba meio que descarregando tudo que ela sentia pro Nukumizu-kun. Ou Kazuhiko, né? No Kazuhiko é mais fácil, mas ele não fala Kazuhiko. Porque, né? E aí, ela meio que fica aqui em dívida com o guri, por quê? Porque ela perdeu todo o dinheiro, né? Gastou todo o dinheiro. Porque e ela comprou um monte de comida. Um cara gentil, pagou pra ela a comida. Uhum. E ela comprou muita comida, né? Então o relacionamento dos dois começa mesmo com ela tendo que pagar essa dívida, com ela fazendo o almoço do menino a cada dia, né? E o almoço não é marmita, não. Às vezes tem marmita, às vezes é só um pedaço de linguiça. Às vezes é um pãozinho. É muito arroz, muito às vezes é um copo de arroz. É o arroz, é um arrozão. É. Enquanto isso. Às vezes é o pagamento do pai dela. Às vezes é o pagamento do pai dela, que é muito triste a situação do pai dela. Enquanto isso, tem mais duas personagens que ele acaba se envolvendo, né? Uma é uma menina muito tímida do grupo de literatura, né? Do clube de literatura que ele acaba entrando. E a outra é a Lemon, que é aquela menina que é esportista, né? E o que essas três têm em comum é que, no final das contas, elas acabam tendo o coração partido. Elas são heroínas de light novel que acabaram perdendo, né? E aí por isso que é o nome do anime, McCaney. E assim, ele é um anime que eu não tava no meu radar, completamente fora do radar. Eu vi o Evilazzi comentando dele, que tava gostando, né? E eu vi um pessoal também comentando que tava curtindo. Eu peguei pra assistir e me apaixonei, assim, pelas meninas. Eu acho que todos os personagens desse anime são muito carismáticos. Todos, assim. Eu gosto de todo mundo. que é muito engraçado porque nossa, até caguei, gente. As três meninas, elas têm um estereótipo, né? Uma é a amiga de infância que é carismática, engraçada. Tem a menina que... Tem a menina que é amiga de infância tomboy, né? Que ela é esportista, que é mais um brother do que considerar uma garota pelo amigo, né? E tem a menina que ela não é amiga de infância, mas ela tá presa num relacionamento de uma amiga de infância com um guri, né? Um guri que ela gosta. E elas têm... E ela é toda timidazinha, assim. Ela é aquela personagem tímida. Melhor personagem. E são estereótipos que você já viu um milhão de vezes, mas o autor, ou autora, não sei se é um homem ou uma mulher, sabe trabalhar muito bem. Então acaba que essas personagens, elas são muito carismáticas. Você gosta de todas as três, assim. Eu acho que a Lemon é que tem menos um carinho nessa primeira temporada, talvez tenha mais depois. Mas eu ainda gosto demais das três, assim. São três personagens. A de cabelo azul, ela parece muito, mas ela é meio que a garota no escanteio. Tanto que eu acho que os dois arcos que realmente desenvolve é o da Lemon e o da menina de cabelo vermelho. Que a Lemon, eu acho que é muito rápido também pra dela, assim. Eu não vejo muito desenvolvimento. Eu achei bem desenvolvido dela. Tá lá, né? Eu gosto muito das três. As três meninas, elas são muito carismáticas do seu jeitinho, né? A menina que eu acho que teve mais carinho nessa temporada, que a menina tímida do clube de literatura, ela é excelente, assim. Eu gosto muito da personagem. Eu gosto muito da dubladora que faz a voz dela. A voz dela é muito única, assim. Que é uma voz que eu não lembro de ver em outro anime, assim. E mesmo o pessoal em volta, né? Eles são também estereótipos, cada um tem seu estereótipo. Ah, a professora é aquela professora que parece uma criança baixinha, que é meio boca suja, que tem problemas de relacionamento. Porque tem algum motivo que no Japão professoras são todas solteironas e que reclamam da sua solteirice, né? Tem a senpai zumbi, que eu gosto demais da senpai zumbi. Tem a irmãzinha, que ela... Ela é do come do... Como é que do é? Conselho estudantil. Conselho estudantil é maravilhoso. Tem a irmãzinha, que ela é o estereótipo da irmã que é meio que é o homem solteiro. O homem que. Solteiro não. O filho único sonha em ter uma irmã assim, né? E nunca é, né? Desse jeito. Mas é aquela irmã que apoia e tudo mais. E a menina, eu acho ela extremamente carismática. Eu acho ela muito engraçada. Sim. Eu acho que o menos que se destaca é o protagonista, né? O protagonista, ele mais. Ele é o protagonista, mas ele é realmente um background, um personagem de background, né? Ele não brilha tanto, mas ainda assim ele é um personagem que eu acho bem gostável. Ele é um personagem que ele não se manifesta tanto, mas eu acho que é legal a presença dele, eu acho que é legal a interação dele com as meninas. Eu gosto mais dele. Eu gosto muito, assim. Eu gosto muito da menina de cabelo azul, eu acho a menina de cabelo azul muito carismática. Que só tá comendo o tempo todo. Gosto demais, eu acho ela muito carismática, eu acho muito engraçado. Eu acho que ela vira um personagem de background do meio pra frente do anime. Tudo bem. E gostei muito, acho muito bonito visualmente, assim. A produção desse anime é um absurdo pra um anime desse tipo. Absurdo. Ele é muito bonito, ele é muito criativo no que vai fazer em animação, em termos de animação. A abertura é lindíssima, o encerramento é lindíssimo. Eu adorei. Eu realmente achei acima do normal esse anime. E eu não esperava muito dele. Vale ressaltar que o character design, né? Não a história de um autor. Autor ou autor, eu não sei. Mamori Takibi, eu não sei se é homem ou mulher. Eu acho que é homem. Mas o character design é do mesmo do Licores Recoil, que todo mundo fala bem, né? Então, Emigi Maru, que é tanto roteirista quanto character design do Licores Recoil. Nem sei se é assim que fala, mas é esse anime que é famoso. O anime das meninas que atiraram. Isso. Enfim, eu concordo com o Luke. É muito bom, assim. É uma série... Eu acho que ela realmente me incomodou muito um episódio ali no comecinho, acho que episódio 3, né? É o da Lema, que teve fanservice. Que tem um fanservice absurdo e tal. De vez em quando tem uma ou outra coisa de fanservice, assim, mas não é tão presente, não. É, e o último arco, pra mim, é de longe o melhor. Assim, o arco da menina de cabelo vermelho acho que se destaca bastante em relação aos outros dois. Mas, enfim, como o Luke falou, todos os personagens são muito gostáveis. Todos os personagens, todo o elenco de apoio, o elenco principal, todo mundo é muito gostável, sabe? Todo mundo é difícil não se interessar pelos personagens, assim. Então, mesmo os casais dos protagonistas não dando certo, das protagonistas não dando certo, não quer dizer que os casais que ficaram juntos são ruins, sabe? São todos personagens legais. Senpais são muito legais, sabe? Senpais são, de longe, é o meu casal, assim, preferido. Dos que são casais de fato, né? Então. Eu gosto do casal que a menina Lemon gosta, né? Que a menina testuda. Menina testuda, muito e toda vez que ela aparece, reflete a luz da testa dela, que eu gosto demais. E o menino. E ela é Que o stalker. menino, ele. Ela é stalker. E o menino, ele é gente boa, sabe? O menino, ele imediatamente quer ajudar o protagonista. Ele entende o lado da Lemo e tudo mais. Eles conversam. São personagens legais, sabe? Não tem nenhum vilão no anime, por Eu acho que dele, ele é o que mais, assim, o relacionamento, ele só não se relacionou com a Lemon porque a Lemon não se declarou para ele antes. Acho que meio que fica essa impressão para mim, de todos, assim. Mas, é Ele porque, considerava ela popular e ele não tinha espaço para ela. ele gostava dela, mas aí ele começou a gostar dessa outra menina, porque, bem, ele não achava que não tinha chance com a Lemon e a Lemon nunca tinha se declarado para ele, né? É diferente, por exemplo, da menina de cabelo vermelho. Ela se declara antes do que a senpai, né? Ou melhor, né? Cara, ela ou ele meio que se declararam, só que um não percebeu Achou que era zoeira, não levou a achou que sério. era zoeira, pois é. E aí é meio chocante, porque a menina se declara na frente de todo mundo, e aí o senpai não sabe muito o que fazer. E a senpai, que gosta do cara, também fica meio. Caramba, e aí? E agora? É E muito assim, interessante. ficarei triste que a menina, né, a envergonhada, a Chica, Sim, a Chica. ela claramente vai gostar do protagonista e não vai ficar com ele também, porque ele vai ficar com a menina de cabelo azul. E é Puxa o pai, triste. eu não acho que esse casal dá certo. Eu acho que ele tinha que ficar com a Chica também. Mas enfim. Mas se eu gostei da menina e torço pra ela ficar com o protagonista, ela vai perder, Vilas, É porque é muito assim que fácil. Ela funciona. vai perder. A Komari vai É a perder. regra. Infelizmente, a Komari vai perder. Se eu Infelizmente, não torço. tem o karma. Às vezes nem vai ser um relacionamento amoroso. Ele só vai estar com ela porque ela quer que ele pague a comida dela. Eu só. Todo casal que eu torço, eu tenho essa maldição que ele nunca fica junto, né? Desde Love Hina, que Não começa com sabemos essa por quê. porcaria. É muito Mas o casal triste. de Love Hina era meio óbvio, né? Era óbvio, mas a Motoko é muito melhor que A Motoko a é muito Transilvânia. melhor. Que todos A os Motoko é personagens, muito todas melhor. as meninas ali, menos a Shinobu, Shinobu eu gosto mais. Mas enfim, É que a mas Shinobu é criança, né? É Tomoe é criança, complicado, né? exato. Não é pra ficar, não é pra ter um relacionamento. Exatamente. Mas enfim. McCain é muito bom. Muito bom mesmo, se gostei bastante. A Su também não, né, Kaoru Su? A Eu tô falando Su, de Love Hina, eu nem tá? Ah, considerava ela. desculpa, eu falei Shinobu. Eu gosto de Shinobu, mas eu gosto mais da Su. Errado, eu Mas coloquei essa a certa. Su nem considerava Tanto a interesse Shinobu quanto a amoroso. Kaoru Su são Mas a crianças, elas Shinobu. não valem. Não, mas a Shinobu gostava dele, né? A Su, ela só Gostava. tava ali. Sim, Não, mas eu tô A falando Su ali, só quando havia ficava uma adulta na tensão de romance. lua e os caras. Havia uma tensão de romance. A Su não, a Su era alívio cômico só. A sua só quando virava adulta na lua, aí que podia ter. Ah, pois é. Enfim. McCain, muito bom mesmo. Gostei bastante. Surpresa aí pra mim da temporada. Boa série mesmo. Só faltou ser colocada a imagem do anime. Ah, faltou, né? Olha aí. Desculpa. Tô cansado, Faltou. pessoal. Essa daí, ó. Essa garota de cabelo azul, que tem uma coisa legal, que o site do anime ficava mostrando quanto de calorias ela consumiu em cada episódio. O episódio que o pai dela é pago com comida, ela dispara, né? É porque é super calórica a comida que o pai recebe. E aí dá pra ver Mas na imagem que é ela toma sorvete não engorda, Luke. um dos piores uniformes escolares da história, né? Que A quantidade é de esse gravatas uniforme. é impossível. Essas meninas Eu não usarem entendi essa de gravata. quatro gravatas. E Realmente varia, tem tem. umas que usam três, tem umas que usam quatro. E é colorida, assim. Cada personagem. Não, porque cada personagem tem uma cor diferente de... Fácil, né? Então, sei lá. E é engraçado que no episódio final tem uma personagem que reclama da quantidade de gravatinha borboleta que tem. É muito engraçado. Realmente eu tenho que ver. Eu tava comentando em off com a Rafaela antes do cast começar que eu fui atrás de informações dos animes que os outros amigos escolheram pra esse cast. E um dos que mais chamou a atenção foi esse do Luke, porque eu não tô acreditando que eu não vi esse anime. Eu não tô acreditando que eu não assisti ele. É, no devido tempo, com calma, pegando os dias de folga aí, eu vou ver ele, tentar maratonar e tal, mas, pô... A irmãzinha é muito Mina Carlira, hein? A irmãzinha eu acho a Chica, eu acho a Chica mais Mina Carlira, pra ser sério. É que a irmãzinha tem pouco tempo de tela pra ser muito... Mas ela é Mina Carlira. Ok, mais um ponto pra ver mas, se anima. Mas assim, Luke, você acha estranho ela sentar no colo do irmão? Não sei, eu acho que é aquela coisa de idealizado que eu falei, né? A irmãzinha é muito idealizado, tipo, não é assim com a mas é, não, mas não. É basicamente todos os personagens, são clichês, né? Ela é o clichê da irmãzinha idealizada pelo autor, né? É porque ou a irmã mais nova não gosta, ela é tsundere, ou ela é, assim, super apegada, né? Isso quando mas, não tem, obviamente, né, aqui... Infelizmente, quando não tem relação. A menina do anime russa. A menina do anime russa é inacreditável. Aquele anime que é uma ofensa pra mim. Não é ofensa porque eu não vi, né? Eu tô tranquilo. Eu acho. Mas enfim. É isso, McKinney. Muito bom. Eu recomendo. Inclusive, eu acho uma ofensa o encerramento do Harihari no Kai. Naquele anime. Mas tudo bem. Ah, eu acho legal. Tem Harihari no Kai, tá bom. É, podia ser o preta, porque não, também não tem nada passando de relevante na tela. É Harihari no Kai, tá bom, cara. É tá bom, não tem problema não. Olha, esse anime, inclusive, o último encerramento dele é uma música da Yui, que é muito boa, que é o Feel My Soul. É uma música antiga, tá, Yui? Eu acho que era o primeiro álbum dela. Enfim, é isso, Luke. Qual a próxima pessoa que vai falar? É o Calírio. Fala, Calírio. Fala, minha criança. Fala, minha criança, é ótimo. Adoro ser criança. Então. Se você é assim, jovem ainda. Jovem ainda. Parou, desculpa, parou. Eu tava comentando em off novamente, deixar isso bem claro, só com a Rafaela, de que o anime que eu escolhi, ele acerta no erro. Por que, que ele acerta no erro? Porque ele tem alguns temas pesadinhos, algumas situações pesadas, e trabalha elas com humor e inocência, que são os carros abre-alas dessa obra que eu escolhi. Uma obra de episódios curtos, de apenas 12 minutos de duração, para maratonar de boa. Uma obra na qual eu não consigo analisar se o dito carinha do mal é realmente maligno. Tenho minhas dúvidas. Maligno. E nem se a dita Mahou Shoujo é tão Mahou Shoujo assim. Até porque ela tem... Enfim, gente, eu vou explicar com calma. O anime que eu escolhi tem o nome... Ela é total Mahou Shoujo. O anime que eu escolhi tem... Eu diria que é o Mahou Shoujo mais real, mais true que existe. Porque a gente sabe que o mascote sempre abusa da Mahou Shoujo, no final das contas. Então, calma que essa pauta eu quero tratar com devida parcimônia. A pauta desse safado, desse chubei travestido aí. O anime que eu escolhi se chama Katsute Mahou Shoujo Toaku wa Tektai Shiteita, né? A garota mágica e o general do mal são usados como arqui-inimigos. O tenente do mal são usados como arqui-inimigos. Agora, o primeiro episódio, ele já fala muito por si. Só queria falar um negócio, rapidinho. Essa tradução para inglês não é boa. Não é isso que o anime quer dizer. Nem a tradução, é nome aproximado, não é tradução literal. Isso aqui com certeza não é tradução literal. É que ficou bem, bem ruim. Assim, às vezes eles adaptam para outras coisas, tipo o próprio meu amigo Totoro, que adapta para português e tal, que muda. As adaptações são geralmente ok. Esse aí, eu acho que só tá errado, mas tudo bem. Eu entendo. Uhum. Animes que conseguem no primeiro episódio mostrar se não todo, boa parte da dimensão do universo do que se trata, apresentar bem seus protagonistas e tudo mais, ganho muitos pontos de consideração comigo. Impossível não me lembrar nesse momento de obras como Grand Blue de 2018, Sister Princess de 2002, entre tantos outros animes que gosto bastante. E esse anime da Mahou Shoujo, classificar sempre que é um nome mais acertadinho, mais um diminutivo mais legal de chamar esse anime, excepcional no primeiro episódio, é maravilhoso o primeiro episódio desse anime, porque temos uma menina trabalhando no seu trabalhinho normal, né, numa kombini, e de repente aparece aquele dragão ultra poderoso, como se fosse daqueles filmes de Godzilla, etc e tal, atacando a cidade. Aí aparece um gato a lá que o Bey, sem expressão facial nenhuma, nem boca eles têm. Só aparece e diz, lá, agora, vai trabalhar, vai defender a cidade. A menina se transforma em Mahou Shoujo com um golpe, Like One Punch Man, derrota o dragão, e é isso. Tipo, aí do nada, muda-se o cenário para um parque de diversões, que deve ser ali perto, numa roda gigante e tal, como fundo de cenário, e tá lá o Tenente do Mal. O Senhor Maligno, ha, ha, ha, ha. Tá lá o Tenente do Mal, risada estúpida minha, mas tudo bem. E, caramba, esse Tenente do Mal olha pra menina mágica e diz pra ela, o Mira, né, o nome dele é Mira, o Mira olha pra ela e diz, você já me atrapalhou da vez passada, você acabou de me atrapalhar de novo, e você merece isso, entrega um bolo pra ela, A partir de então... Meu Deus. A partir de então, passa-se a abertura que eu acho muito fofa, coisa e tal. Surpreendente para um anime de apenas 12 minutos de episódio. E ela começa a contar uma história dela de vida que, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, como essa menina sofre. O nome dela é Mimori Byakuya. Mamahou Shoujo, exato. É ela tem uma fala doce. Não importa pra mim o nome deles mais. É só o nome mesmo. Ela tem uma fala dócil, calma, tranquila, porém ela é muito temerosa, ela é desafortunada, ela passa por privações na vida dela. Porque assim que ela terminou o Fundamental 2, o Ensino Fundamental 2, ela passou a morar sozinha. E morando sozinha, ela arranjou um emprego de meio expediente na Combini e passou também a ajudar de forma caridosa uma creche, né? Que é a Era o orfanato que ela morava. Obrigado por corrigir. O orfanato que ela morava. E tá ajudando lá, né, depois sai do trabalho e tal. Um dia, ela tava andando na rua e apareceu um gato mágico na frente dela. Ela estava chateada porque um agiota estava temendo tirar o orfanato dali por causa de dívidas, né? Um agiota lazarento lá, vamos usar esse termo. Aí o gato apareceu para ela. Você quer salvar o orfanato que você vivia? Você quer fazer com que ele não saia dali? Então se torne uma Mahou Shoujo. Se torne uma garota mágica. Ajude a pagar a dívida do orfanato. Não sei o que, pressão psicológica e por aí vai. O problema... Não tá vendo a imagem do gato batendo com dinheiro na cara dela. É foda, cara. O que depois a menina descobre, ela contando isso pro Tenente do Mal, o Mira, ela contando pro Tenente do Mal, depois ela descobre que o gato é um pau mandado do agiota. Não, ao contrário. O Mira... O gato e o agiota tinham um trato. Ele complou. O Mira, as reações dele são maravilhosas. Sempre que a garota mágica trata ele com educação, agradece ele, fica sensibilizada pelas atitudes dele, ou ele amassa uma árvore, começa a dar murro em um muro, amassa um poste, ele bate a cabeça óculos quebra. Na parede. Não, o óculos quebrar é... Aliás, o óculos quebrar é direto. Ele deve ter muitos óculos. Muitos, ele tem muitos. Muitos. Ele tem muitos pares, ó. Não é possível. Dizer, ó, ele tem muito. Pro Luke entender, o Tenente do Mal é tipo o dirigente do Corinthians, que fica gastando dinheiro à toa o tempo todo e provavelmente não tá dando retorno nenhum. E com o passar dos episódios, entendi. Vai crescendo uma sensibilidade mútua entre esses dois personagens. E que eu acho maravilhoso que lá no terceiro, isso eu tenho que contar, porque é muito maravilhosa essa cena. É, a menina falando das atrocidades, das privações dela, e ela vai para um ápice. Qual que é o ápice? Ela chorando na frente do Tenente do Mal. O Tenente do Mal pedindo pra ela se acalmar. Esse cara não é malvado, pelo amor de Deus, ele não é malvado. Pedindo pra ela se acalmar. Ele não é malvado com ela. Calma. Exatamente. Ele não é malvado. Ele é malvado. Tá louco de paixão. Com outras pessoas. Deixa bem claro. Ele é bem mal. O ponto aqui é. Ele tá com o coração derretido perto dela. Esse que é o ponto. E ele fala. Agora com calma, me conta o que tá acontecendo. Ela para um pouco de chorar. Fazendo ela crimejando, ela diz que um vídeo pornô dela ia ser passado adiante. O cara fica uma fera. Não era pornô, o cara fica pistola. Mas era assim que ela deduziu, é assim que ela falou. Não era pornô, o cara fica pistola. Era eti. Mas era assim, de qualquer jeito, era eti. Aí ele foi até a casinha humilde dela, o casebre dela. Tava lá o gato fumando na frente do computador, o filho da mãe. Aí ele falando que o corpo dela pertence a ele, que todo o dinheiro dela, o que ela consegue, pertence a ele, que ele que tornou ela uma roçosa e não sei o quê. Aí ele fala que, por enquanto, ela tem que ser pura e inocente para ser uma garota mágica, mas que no futuro ele começa a balançar a língua, pensar em pervertidades, o Tenente do Mal só dá uma porrada nele, que arranca a cabeça dele, sangue para tudo quanto é lado. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso. Pena que mais adiante ele descoberta que ele não morre. Filho da mãe. Mas é maravilhoso, anjo, né? Essa cena. É um anjo, maravilhoso. Então morre, né? É um anjo. O pior é que ela não é a única garota mágica. Tem uma outra garota mágica, entre tantas outras que existem no mundo, segundo a história do anime. Maravilhosa. A outra garota mágica que se chama Kagari Ribeiro. Né? Essa garota mágica tem um anjo que é mais sério. Mais sério do que esse safado. É um anjo mesmo. Mano, o fato dele não ter o cabelo em cima me dá uma agonia tão grande. Com um canjite sagrado na testa. Não esqueça do canjite sagrado, né? E, não que o gato não tenha. Mas o bicho é musculoso, sem cabelo, né? É um personagem de clico, mano. E, ela, e a Ribana, ela aparenta ser dócil, ela tem a afeição de ser dócil, ela mas é na dócil. Verdade ela só fala palavrão, ela é elétrica, ela se foda, se dá porrada ela na é tímida, na tapa na cara, morde a cabeça, não tá nem aí. Quando ela vai lutar na forma de uma roxa, é a mesma coisa, ela foda-se, e distribui. Pega o soco inglês, coloca na mão e sai distribuindo porrada, não tá nem aí. Cara, esse anime... é uma pérola que eu encontrei do nada nessa temporada. Eu sei que outras pessoas assistiram, inclusive os presentes aqui, no caso Rafael e Evilásio. Eu sei que vocês assistiram. Só que eu vi esse anime só na semana passada. Terminei ele hoje. Eu posso dizer com seguridade que eu adorei essa obra. Adorei demais. Adorei muito. Essa dupla de protagonistas tem um carisma fora do comum. E aquele Pomalaut, que é um dos carinhas do Eixo do Mal lá, aquilo ali é um pau mandado miserável, cara. Aquilo ali é um cachorrinho. É um cachorrinho. É um gol retriever. Cara, tá todo, meu Deus. Mas enfim. Bate bem, né? Aquela porra daquela organização do mal, né? É verdade. Nem o Mira ninguém bate mesmo, bem. Mas, não, o Mira que bate bem, menos, né? Mira só gasta dinheiro do chefe. Nossa senhora. Tudo o rico, é herdeiro. Assim, o Mir é conceituado, né? Porque ele atingiu o posto de tenente graças aos seus grandes trabalhos, como o Evilásio deixou claro. O cara é malvado de primeira linha. Executou grandes tarefas, destruiu nações, né? Destruiu grandes exércitos. Ele é o braço direito do chefão do mal. Chegou nesse status. Tem um cartão de crédito, um Black Card lá, que deve ter rios de dinheiro naquela pomba daquela conta. Deve ter dinheiro que não acaba mais. A minha deve estar com diabetes agora de tanto bolo que ela comeu nesse aninho. Ah, mas é porque ela não come, né? Ela então, esquece de comer. Mas é pior ainda, tá, porque ela não come comida saudável, ela só come bolo. É verdade. É mas verdade, Mira, é verdade. O Mira ganha meu respeito. Eu sei que ela é malvada, sei que ela é fodendo da corporação, da família do mal, ele é o tenente, ele é o braço direito, mas, Pumba, como alguém malvado também tem o coração derretido. E outra, a dublagem dele é feita pelo Yuki Ono. Yuki Ono combina muito com esse cara. A voz do Yuki Ono combina muito com esse cara. Pelo amor de Deus, ele combina demais. O malvado que ele foi, ele nunca vai ser tão ruim quanto o gato, né? Não, esse gato é um QB piorado. Eu nunca imaginei que o QB pudesse ser piorado. E esse gato prova que eu tô errado. Ou esse gato prova que eu tô errado. Meu Deus, cara. Mas enfim. O gato é outro nível. É outro nível de safadeza, né? Vamos assim dizer. Katsute Mahoshoujo Toakoa Tektai Shite Ita. Esse é um anime que eu trouxe aqui como minha indicação para esse podcast de final de temporada. Uma grata surpresa que eu assisti assim de maneira inesperada e que realmente eu indico para quem estiver nos escutando assistir. Eu achei ele muito digno de nota. É isso que eu tinha para falar, maravilhoso. E a bênção para a garota mágica e para o senhor tenente do mal. Vocês merecem, por favor. Obrigado. É isso. Bom, gostaria de comentar que o Luke provavelmente iria gostar muito desse anime. Eu sei que ele não tá numa fase que ele não tá assistindo quase anime nenhum. Mas é um anime curtinho, né? Que nem o Carlinho falou. 12 minutos por episódio. São 12 episódios apenas. Olha aí. O anime é feito pelo Bones, então a animação dele é linda. Ele tem um, tá? um detalhe ele é legal. Bonito. Ele tem um detalhe bonito também de que a autora dessa obra, ela é a mesma autora daquele Nuboku SS e ela faleceu antes dessa obra sair, né? Mas ela deixou tudo meio que preparado de como ela gostaria que fosse. E aí o pessoal só criou algumas coisas por cima e gerou esse anime. É quase que uma homenagem póstuma pra ela. E é um anime de comédia muito divertido. Eu acho que você iria gostar muito da protagonista e achar muito fofinho todo o romance. Eu só sei que o pessoal da Call de Domingo teve que me suportar falando baby voice, tá ligado? Porque toda vez que tinha uma cena fofinha, eu ficava... merece, Rafaela, merece, cara. É muito em relação a eles. Tá um episódio... Oh, meu Deus, cuida, meu Deus, eu não conseguia, minha gente. Eu não conseguia me controlar. A Byaku é muito fofinha. Aquela parte que ela foi sequestrada pelos asseclas do mal lá. E eles falam, como é que eles chamam o tenente? É algo que vai deixar você contente. Vem aqui. Abre a porta lá e tá lá ela pendurada. Daí ele dá aquele sorrisão. Aham, realmente, vamos começar a sessão de tortura. E ele mata todo mundo lá, meu Deus do céu. Eu só queria deixar um detalhe específico que o Carlinho não comentou. O poder da Mahoshoujo, foi comentado agora no último episódio, ela só consegue ter poder quando ela é infeliz. É por isso que a vida dele é uma merda. E é por isso que ela gato é poderosa. Ah, então, eu seria extremamente poderoso. Ela é muito poderosa, por isso que ela derrota o dragão com o golpe. O problema é quando ela tem que enfrentar muitos inimigos muito tempo, porque o poder dela, ela se pode manifestar por 9 segundos. Exatamente, é a melhor piada dela. 9 segundos, o poder dela é super forte, pelo amor de Deus. Super forte, tá ligado? Assim, mísseis, tá ligado? O negócio assim, outro nível, mas só por 9 segundos. E só quando ela está infeliz, as pessoas precisam fazer ela infeliz pra poder ela conseguir soltar o poder. Por isso só que assim, quando é muitos inimigos, mesmo que sejam mais fracos, é pior pra ela. Então, tipo, ela pena pros slime lá, o que é muito triste. É mais triste do anime. Fora que... Não deveria ter, né? Fora as grandes piadas internas, né, com sadomasoquismo, que a gente tem dentro do anime, porque é a autora de Inuboku SS, e a gente tem isso na obra anterior também. É, no Inuboku várias SS, piadas assim. Tem um personagem que literalmente divide o mundo em dois tipos de pessoas. Os sadistas e os masoquistas. Todo mundo exatamente. É um é outro. Ou é um ou é outro. E aí a gente tem várias piadas, tipo, implícitas, né? Sobre essas duas questões básicas, né? Principalmente com os personagens principais. E os personagens secundários do Tudo Mal, tá ligado? Ali, menina, é um antro de maluquice. Né? E, mano, se a galera do mal é o mal, mas os anjos são o bem, eu não queria estar do lado do bem. Não. Um dos anjos ali é o bem. O outro anjo, que é o gato, é um filho da mãe. Pelo amor de Deus. Cara, eu acho que nem o anjo, o passarinho, passa. O pato careca musculoso é complicado. Me dá uma agonia da porra. A forma dele é complicada. Musculoso. O visual dele é complicado, mas ele tem escrúpulos. Entende? Ele tem honra, ele tem atitude, né? Ele parece ser anjo, ao contrário do gato. O gato, o mais engraçado é que eles não são um gato e um passarinho de verdade. Eles são um ser humano de 2 metros, vestido de passarinho e gato, tá ligado? Que é a coisa mais escrota que você possa imaginar, principalmente passarinho, porque passarinho é perdido. E assim, tipo, o gato e a menina mágica moram juntos e eles vão na casa de banho e aí ele tira a roupa de gato e vai pra casa de banho normal. Então ela já viu ele como ele é normal, mas ele precisa estar com a roupa de gato no seu dia a dia, não importa. E ele fuma com a roupa de gato, ele vai no patinco com a roupa de gato, ele vai falar com o cara do agiota com a roupa ele de gato. Ele tomar banho de roupa, né? Assim, tem que tirar, porque ele tá com forma de roupa, né? Mas é muito bem, não, o cara doente. Chega, ele vai até a casa de banho com roupa de gato, ele sai com a roupa de ser humano, e aí mas ele bota a roupa de coração, gato e volta. Rafa, ele deu um litrinho de leite pra ela. A toa do cu, velho. Olha, a menina tem um infortúnio tão grande que ela mora numa casa que foi amaldiçoada, tipo, já teve várias mortes na casa dela. É barato, ela, né? Trabalha em 6 empregos diferentes para poder conseguir pagar os custos, porque o gato maldito gasta o dinheiro dela todinho. Mano, pensa no ódio que eu tenho desse gato. Mas eles são um casal muito bonito, puta, o tenente. Cara, a Marrochoso precisa deixar de ser Marrochoso e se juntar ao grupo do mal e casar com um tenente, porque tem não, como não. Pelo amor de Deus. A maneira que ele tenta esconder o que ele sente é maravilhosa. Sempre que ele tenta esconder o que sente é muito bom, cara. Cara, é muito bom. Que personagem maravilhoso esse Tenente do Mal, pelo amor de Deus. Ainda irei procurar alguém que contou quantas vezes o óculos dele explodiu nos episódios, porque ele explode todos os episódios e teve episódios que explodiu mais de uma vez. Ele leva um monte de óculos no fofura. Ele anda com o óculos no bolso. Dinheiro pra ele não é problema. Nossa, mas ele gasta o dinheiro todinho. A gente ficou discutindo isso na call de ontem, e como é que ele ganhava dinheiro. Ele é herdeiro, só pode ser. Pode ser herdeiro. Não tem como. Enfim, pra não estender muito mais, vou escolher a próxima pessoa a falar, e essa pessoa vai ser a Rafaela. Só vou falar que eu veria se eu não estivesse com preguiça de anime. Fica tranquilo, Luke. No futuro, quem sabe, quando tiver um pouco mais de vontade, você pode ver e vai acabar gostando, igual a Rafaela falou. Tem tudo pra você gostar mesmo. Tem tudo pra você gostar. Então vamos lá para um dos animes que eu acho que só eu vi. Detalhe. O Wesley viu, só que o Wesley ele está em cativeiro. Aí, daqui eu acho que foi só eu. Tu não viu não, né, Vilásio? Acho que não, né? Não. Só a abertura. Então só eu mesma. Tá, o anime que eu escolhi se chama Shoushimin Series. Em inglês seria Shoushimin How to Become Ordinary, né? Como ficar... Ordinary é foda, né? Como ser uma pessoa comum. Né? Basicamente é isso. Ser uma pessoa ordinária. Ordinário. Ordinário em inglês é pra comum mesmo, tá correto, é mais pra comum. Ordinário quer dizer comum. Exatamente, tirando quando é o cara do El-chan falando ordinário. Ordinário. Sim, vamos lá. É tipo medíocre, o pessoal acha que é pior do que é, mas é só mediano. Ai, meu Deus do céu. Bom, gente, ele é um anime de 10 episódios apenas, né, baseado em light novel e tal. E ele é um anime, cara, ele é um anime sobre pessoas querendo ser pessoas comuns, nada comum. Né? O estilo de como o anime apresenta os diálogos, as cenas, tudo é muito fora do padrão da indústria, assim vamos dizer. Não estou dizendo que é extremamente inovativo, que nunca vimos nada parecido. Não é assim. Eu estou falando que, para o que a gente está acostumado, a forma como ele se expressa é realmente diferente, fora do no comum. Né? O que é meio... meio contraditório ao papel que se passa, né, de duas pessoas, né, que é a história baseada na ideia de duas pessoas específicas querendo ser comuns. Só que essas duas pessoas específicas são incomuns, por si só. Né? A história se passa, né, basicamente com o Jogoro, né, o Kobato, né, Kobato Jogoro, e a Osanai Yuki, né, é o Kobato-kun e a Osanai-san, né, são os dois protagonistas principais. O que acontece? Existe um passado por trás desses personagens, eles estão no ensino médio agora, mas existe um passado por trás dele, que foi no fundamental, onde essas duas pessoas, antigamente, eram consideradas incomuns por coisas de suas personalidades, né, certo? E... a partir do ensino médio, os dois decidiram juntos, um ajudar o outro a se tornar uma pessoa comum, uma pessoa mais ordinária. Porque ao longo desse tempo, né, do passado deles, que eles se consideravam pessoas incomuns, pessoas especiais, coisas aconteceram, né, que foram se desdobrando, causando problemas pessoais para eles próprios e tal. E eles decidiram, assim, a partir do ensino médio, a gente vai se tornar uma pessoa comum. E a intenção dos dois estarem sempre juntos é porque cada um tem uma força distinta, né? Eles têm uma habilidade distinta e cada um deles está ajudando o outro a se manter normal. O Kobato, ele tem uma habilidade distinta, que é exatamente a habilidade de meio que ser detetive, né? Ele tem uma boa capacidade de dedução das coisas. Né? E ele usa essa habilidade de dedução para manter a Osanai-san como se fosse normal. E a Osanai-san, ela tem a habilidade básica de força física. Ela é muito forte. E ela usa essa habilidade para manter o Kobato-kun, como se possa dizer, normal. Não no sentido de que ela bate nele ou coisa do gênero, né? As situações ao redor deles faz com que eles sejam obrigados a usarem suas habilidades para que a situação deles se resolva o mais rápido possível e eles possam voltar à normalidade que eles estão criando nesse momento. É isso. Então, o anime, ele é todo focado em tentar manter as coisas mais assim... como eu posso dizer... É porque a palavra, eu queria um sinônimo de comum, né? Ordinário. São coisas do dia a dia. Não, é porque são coisas muito do dia a dia. Não é ordinário, pô. São coisas muito do dia a dia. Ele é um anime de mistério, onde existe, né, todo o processo de dedução e descoberta, né? Ele é um anime episódico, inclusive cada episódio é um caso diferente. Mas os casos em si são extremamente comuns, de coisas do dia a dia. Tem um episódio que eles literalmente estão tentando descobrir como o menino fez a porra do chocolate quente no micro-ondas. Tem um episódio que a bicicleta da menina é roubada e eles conseguem achar a bicicleta no dia seguinte e eles ficam se perguntando como peste a bicicleta apareceu naquele local. Tem outro episódio... Tem outro episódio que eles foram numa lanchonete comprar bolinhos, ou melhor, foi o clube de culinária, fez bolinhos e eles pediram para a pessoa do clube de culinária colocar mostarda em um dos bolinhos. E aí eles, para poder ver quem ficasse com o bolinho de mostarda, ia fazer o artigo de jornal, porque eles fazem parte do clube de jornal. E no fim das contas, todo mundo comeu o bolinho e nenhum tinha mostarda. E aí a grande... A grande coisa era tentar descobrir quem foi que pegou a porra do bolinho de mostarda. Então, tipo assim, eram umas coisas totalmente comuns, totalmente nada a ver, totalmente qualquer coisa. Mas eles conseguiram fazer um mistério todo baseado em coisas extremamente normais e comuns do seu dia a dia. Você tá me dizendo que o Yoga, se a menina ficar gritando Kimi Narimasu? Ela não grita Kimi Narimasu. Graças. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que ela não grita aqui, Minari Massa. Não temos nenhuma menina gritadeira. Inclusive, os dois personagens principais são muito calados. No sentido que ambos têm pouca expressão, certo? Eles falam baixinho, ambos têm pouca expressão. E isso faz parte da personalidade deles, certo? E uma das coisas que eu gosto muito é que o anime ele tem uma ótima produção. No sentido de que ele... A qualidade dele se mantém ao longo dos 10 episódios. E ele tem uma animação muito fluida e bem colorida. Certo? Ele tem uma fotografia muito bonita. Vamos assim. E, por exemplo, quando os personagens eles estão conversando, tendo um diálogo, vamos fazer um exemplo. Eles estão numa cafeteria tomando café, comendo um pedaço de bolo, essas coisas, né? E existe um diálogo entre eles. O diálogo, a câmera não fica neles na cafeteria. É como se a gente visse os dois conversando em um outro ambiente. Eles transportam aqueles dois personagens para um ambiente externo, muitas das vezes em natureza, para refletir as emoções que os personagens estão falando do diálogo. Então, por exemplo, os dois estão conversando. E aí aparecem os dois personagens enquanto diálogo, a menina dentro... com os pés dentro da água, numa nascente de rio, e o menino do lado de fora. Por quê? Nesse caso, seria porque o menino está confrontando ela com uma pergunta, e ela se sente incomodada com a pergunta. Então, ela está dentro da água porque ela está numa situação entendeu? Refletindo o sentimento dela de incômodo, enquanto ele está na terra fixa porque ele quer saber a resposta daquela pergunta, né? Com afinco, vamos dizer assim. Então, tem várias cenas de diálogo, principalmente cenas onde o protagonista masculino, que é o Kobato, está pensando em como resolver os mistérios, eles sempre colocam os personagens em outras cenas que não onde eles estão de verdade, para que você entenda o raciocínio do personagem quando ele está fazendo aquela dedução ou quando eles estão tendo aquele diálogo, certo? E assim... Os dois, eles se juntaram, eles não são parecidos, eles basicamente, eles apenas conhecem o que é diferente um no outro. E eles tentam, em conjunto, né, evitar que a diferença se mostre. Então, assim, eles têm um relacionamento muito diferente. Eles são mais como parceiros do que amigos, menos que namorados. É um negócio assim, meio estranho entre eles. Mas eles convivem muito bem em conjunto e eles se ajudam muito. E assim, ao longo dos 10 episódios, a gente vai vendo esse relacionamento se desenvolver. Principalmente porque a protagonista feminina, a Osanai-san, ela é viciada em doces, sabe assim? Um dos motivos pelo qual ela é viciada em doces é que ela come doces para poder se sentir menos irritada. Porque quando ela está irritada, ela começa a bater em pessoas. Mas detalhes à parte, ela não bateu em ninguém durante os 10 episódios, só queria deixar isso claro. Mas um dos motivos pelo qual ela come doces de uma forma gigantesca, assim, que todo episódio ela precisa comer um doce diferente, é muito pra manter o... sentimentos dela controle. Em controle. É, exatamente, manter os sentimentos dela em controle. E aí o Kobato Kun sempre acompanha ela, né, pra comprar os doces dela. E a gente acaba sempre encontrando algum tipo de situação que o Kobato vai precisar usar os seus poderes. Não é poder, gente. Ele só é muito bom em fazer deduções. Em coisas muito simples do dia a dia. E é um anime assim, que eu não dava nada por ele. Eu só peguei pra ver porque eu achei ele bonito. Essa que é a realidade. Né? E ele me surpreendeu muito por ser assim, tão... diferenciado na forma como ele faz os diálogos, né? Como ele faz, mostra, né? Como é a dedução dos casos. Ele chega a ser poético. Principalmente a abertura, né? Na abertura, uma das coisas que se mostra na abertura são dois animais correndo um do lado do outro, que é a representação exatamente dos dois personagens principais, né? É um lobo e uma raposa. Sendo a Osanai-san o lobo, né, por causa da força dela, e o Kobato a raposa por causa da inteligência. Então, assim, existe todo um trejeito meio poético, meio, deixa eu ver, meio, eu já queria dizer japonês, né, japonês, né, no sentido de cultural deles, de como, né, relacionar animais à personalidade dos seres humanos e tudo mais. E assim, cara, é tranquilinho, gostosinho de assistir, sabe? Assim, ele é uma coisa bem cotidiana, bem tranquila, slice. E eu gostei muito do resultado final. Eu não sei se cobriu a novel toda. Sinceramente, eu não sei dizer quantos volumes tem a novel, mas foram apenas 10 episódios. O final terminou levemente em aberto, mas eu não sei se a novel termina em aberto também. Certo? Foi um final que eles... Assim, é um ponto final de fato, certo? No que acontece. Mas ao mesmo tempo, você sente que eles poderiam fazer mais a partir do ponto que eles escolheram terminar. Que eu não faço ideia se eles vão seguir com a história ou não. Mas por mim, terminou do jeito que terminou, pode continuar do jeito que terminou, certo? Ele fecha de alguma forma. Sei lá, assim, eu gostei bastante e recomendo a todos que gostam de um anime de mistério e tal, mas que não seja o anime de mistério que todo mundo tá acostumado a ver. E é isso. Só eu vi então, né? Deixa eu comentar, a abertura é bonitinha. Eu verei esse anime. Eu verei, porque gostei dos PVs, gostei da explicação da Rafaela que eu peguei aqui. Gostei do que eu li também sobre anime em outros portais. Já coloquei no meu plano to watch. Procurarei ver antes do final do ano para efeitos de Golden Apple, mas verei sim. Uhum. Oh, é isso. Tô só a Vilás. Valeu, Vilás. Ok. Então... É, sem mistério, né? O anime que eu escolhi foi Exterminador do Futuro Zero. É, primeira versão em anime de Exterminador do Futuro, né? Que ele vai contar uma história, uma outra história dentro desse universo, né? Tão famoso no cinema. E que tem, talvez, mais filmes ruins do que filmes bons hoje em dia. Porque tem os dois primeiros que são meio que ao concurso, né? De serem bons filmes de ação e de ficção científica. Enquanto que meio que todos os outros são meio que rejeitados. Algumas pessoas ainda gostam do 3, mas sei lá. Não... Eu particularmente tenho muitos problemas com... Porque eu gosto muito dos dois primeiros, a franquia começa muito bem. E tem tantos problemas e questões que é difícil, é uma franquia difícil de você trabalhar. E essa ideia de trabalhar com anime, no primeiro momento, quando eu soube que ia ter um anime, eu disse, ah, vou ver, mas esperança zero, né? E tem duas séries, obras americanas, que viraram anime nessa... Na verdade, tem três, se te contar com o Esquadrão Suicida, só que o Esquadrão Suicida foi horroroso. Então, dois dos três, né, que viraram, são obras americanas que viraram meio com pegada mais anime, que é o Terminator e o Rikimori, são duas obras que eu acho é muito interessante, porque elas, ao mesmo tempo que elas não saem do original, do que é o original, tem muita referência e coisas assim, elas são muito como seria de fato essas obras criadas no Japão, ou criadas em anime, sabe? Então, se eu for comparar em nível de conceitual, me lembra muito o anime dos anos 90, um anime de ficção científica dos anos 90, que tem muita... que é meio que uma ficção científica hard, ao mesmo tempo que é muito sobre falar sobre a humanidade, ou entender como é que a humanidade iria se portar dentro dessa situação, ao mesmo tempo que tem toda a ação, toda a parte de luta, né? Que tem em todo filme de Exterminador do Futuro, né? Então é muito interessante isso. Então, assim, eu acho que é uma série excelente pra quem viu os Exterminadores do Futuro e não tem preconceito com anime. E pra quem nunca viu, talvez seja uma série muito boa, mas vai perder um pouco. Porque eu acho que é uma série que demanda um pouco você ter um mínimo de conhecimento. Sei lá, ter visto os dois primeiros filmes. Pra ter uma noção ali assim, do que tá acontecendo. Mas, enfim, a história de Exterminador do Futuro Zero, ela vai se passar em Tóquio, ali mais ou menos pelos anos, acho que é 2017, é no ano do lançamento da Skynet, né? Ela vai ter como protagonista Vai ter dois núcleos de protagonistas, pra ser mais sincero, né? O núcleo que é formado pelo cientista, que criou uma IA, ela criou essa IA pra ser uma IA tão poderosa que ela vai parar a Skynet, ou vai impedir a Skynet de acabar com o mundo, transformar o mundo no que ele vai se tornar. Isso é uma parada muito curiosa, porque você fica pensando, caramba, esse cara sabe o que vai acontecer no futuro, como é que pode e tal, e ele tem uns sonhos meio loucos com o que vai acontecer, e é meio que um mistério que vai se perturbando até o final da série. E tem um núcleo mais de ação, que é o que é mais, mais focado nos filhos desse cientista, né, que estão sendo atacados pelo exterminador do futuro, que veio do futuro, e estão sendo protegidos pela pessoa do futuro que veio proteger, que é o padrão de todo filme de exterminador do futuro, né? E é muito interessante, assim, é muito interessante você ver o quão eles conseguiram trazer toda a estética e toda a questão da ação frenética e ao mesmo tempo a ideia de ser uma criatura completamente imparável, esse exterminador, e que vai ser completamente sem escrúpulos. Então é uma obra que tem uma certa quantidade, um certo teor de violência, né? Ao mesmo tempo que é muito interessante ver essa ideia da relação do pai e dos filhos, e também tem uma outra personagem que é meio com que é a babá dos filhos, que ela também é uma androide, e aí você fica sabendo como assim que ela é um androide e tal, porque é meio que um 2017 mais futurista que o normal, mas não é tão futurista que não dá pra dizer que é 2017, a não ser por esse cara, que esse cara ele tem um conhecimento a mais, que tem algo muito estranho, assim, nesse cientista ter tanto conhecimento sobre o futuro. E é muito interessante, assim. E é muito sobre filosofia. Tipo, todo o núcleo do cientista é ele debatendo com a IA, com essa IA que ele criou, tentando justificar pra essa IA por que que a humanidade merece ser salva. É meio que isso, assim. Porque ele não quer lançar a IA até que a IA... ele tem a certeza de que essa IA vai salvar a humanidade. E é muito interessante essa discussão filosófica dele com a IA sobre por que a humanidade merece ser salva. E ao mesmo tempo toda a parte em paralelo ocorrendo da trama dos filhos tentando descobrir as coisas que estão acontecendo, ao mesmo tempo que tem essa correria frenética para tentar salvar as crianças, porque esse exterminador tá tentando pegar as crianças para poder atacar esse cara, né? Porque o alvo principal na verdade é esse cara. E é muito interessante, assim. Só posso dizer que é um conceito de ficção científica hard, muito animes anos 90. E eu gosto demais, assim. Eu sei que nem todo mundo vai curtir essa vibe, mas em geral as pessoas que eu vi, os críticos que eu vi falar desse anime, falaram que tipo, ele não é a melhor coisa do mundo, não é a melhor coisa da franquia Exterminador do Futuro, mas é algo que, mesmo não sendo o melhor, é algo muito bom, e é muito melhor do que a maioria das coisas que existe da franquia. Então, é muito legal, assim, é um dos meus animes preferidos da temporada, provavelmente porque eu gosto muito de ficção científica hacker, e quando tem filosofia no meio, acho que por isso eu gostei tanto, mas é uma série muito curiosa, e a minha principal indicação é pra quem viu os Exterminador do Futuro. Sei que muita gente viu, tá? Então é bastante gente. Pra quem não viu, pode tentar ver. Eu não sei se vai gostar tanto. E, obviamente, se você tem problema com ficção científica, com esse lado mais filosófico da ficção científica, talvez você não goste tanto. Mas é uma série muito legal. Muito bem feita, muito bem animada. Os momentos de ação são muito bons mesmo, assim. Então, vale muito a pena. Eu gosto demais. Exterminador do Futuro Zero. Foi uma grata surpresa. Eu realmente não esperava nada. Eu esperava que fosse uma série mediana pra ruim. E me surpreendeu, tanto que uma série da Netflix saiu num dia, eu maratonei maratonei a série inteira. Fazia muito tempo que eu não fazia isso com anime, então, muito bom mesmo. E é isso. Acho que ninguém vai ter o que falar, porque eu acho que só eu vi, né? É o tipo de série que só eu vejo. Aqui não esquece. Então vamos para, né? Então vamos para a parte final, em que cada um vai poder falar seus tops, o anime que não gostou, e quiser falar um pouco sobre a temporada, o que achou. É isso aí. Então, começando a ordem, primeiro, Luke Lucas. Então, meu top 3. Em terceiro, vai o anime da VTuber. É VTuber Legend, Como Eu Me Tornei Viral, depois que CC desligar a mainstream. Que esse é. VTuber Legend é aquele da menina que fica xingando, Luke? Falando palavrão? É esse aí mesmo. Ah. É um anime que eu acho que é um anime pra mim, que é um cara que gosta muito de VTuber. É um anime sobre VTubers, pra quem acompanha VTubers, que é uma piada interna e que eu aproveitei bastante, assim. Ele é uma grande homenagem. Tanto que no último episódio tem uma homenagem pras pioneiras, né? É, começa com a Kizuna Ai e vai até o Hololive, assim. E eu gostei bastante, sim. É muito piada interna. Eu realmente entendo quem não gostar, mas tem coisas que o pessoal vai ver e vai achar que é mentirada, e pode ter certeza que aconteceu numa stream de VTuber. E pode ter certeza que ele se baseou em uma VTuber. E tem umas loucuras lá que acontecem que é bizarro. É, em segundo ficou o McCaney, que eu comentei aqui. Em primeiro é o Shinoko. O Shinoko é um monstro, assim, pra mim. É uma animação que é baseada num mangá que eu gosto muito. Uma história excelente. E a animação em si, você vê como os caras respeitam a obra e botam um valor de produção absurdo nelas. É muito bem animado, muito bem produzido. Eu fico embasbacado com o que é o Shinoko. O autor, a né? Abertura. A abertura, o encerramento também. Encerramento são é excelente. A abertura é excelente em questão de animação. É espetacular a abertura. Questão de animação, da narrativa que a abertura traz é um negócio incrível. Não, principalmente a gente sempre comenta da mudança na música, né? Quando eles pulam do prédio. Meninas, sempre fica. É uma transição muito foda. A trança é magnífica. O Akasaka Aka, né? Que é o criador, que escreveu o Kaguya-sama, né? E a Mengo, que faz a arte. Eles são abençoados assim, com esse anime, que eu acho que é incrível. Deve ser muito foda ver algo que você criou, você. Tratado com tanto respeito quanto é o Shinoko. E esse arco do teatro era o meu arco favorito, né? Eu acho muito legal como ele fala sobre adaptações em si, e acho muito interessante. E também esse finalzinho, que é uma maldade do estúdio, onde ele vai parar. Eu vi os 12 episódios, né? E eu sei onde ele vai parar, e é maldade. Que provavelmente só daqui 2 anos tem uma continuação. E é coisa de maluco que acontece. Então, gostei bastante. Minha menção horrorosa, eu fiquei muito. Eu fiquei, cara, entre Tower of God e o Esquadrão Suicida, né? Mas eu acho que é Esquadrão Suicida pelo potencial desperdiçado, sabe? Sim. É uma ideia meio merda do Esquadrão Suicida? É uma ideia meio merda. Mas se você vê as pessoas da produção por trás. É meio escroto ver o que é a obra em si, ideia, né, cara? É meu caralho. É o Witch Studio, é o autor do ReZero fazendo o roteiro. Ah. É a Kira Amano, de Reborn, fazendo assim, design de personagem. Claramente parece que eles botaram essas pessoas pra fazer e não deram dinheiro. Só não deram dinheiro. Não precisa ter dinheiro. Ah. Não deram dinheiro, talvez não tenha dado tempo também, né, pra fazer algo melhor. E não, aí se tu... é uma... Claramente, eles não tinham recurso pra fazer. Eles tentaram fazer. Os primeiros episódios, você vê que eles estão tentando. Do meio pra frente, acabou o dinheiro total, assim. Total. É um anime que ele é genérico, sabe? E com nomes tão grandes, ele é uma decepção. O Tower of God, ele é do... O pessoal que faz, né, a produção, é realmente uma coxinha e um suco de laranja. Que eles roubaram do pé, sabe? A laranja. É uma cana fizeram de açúcar um pastel. Porque não tem condição. Eu acho esse o material que eles fazem também não é um material incrível, tá? Mas dava pra adaptar e dar ritmo pra história. Mas eles não conseguem dar ritmo, eles não conseguem animar. Mas o Esquadrão Suicida, cara, era pra ser melhor. ainda mais com a Warner por trás, com gente com dinheiro por trás, querendo espalhar a marca deles, e veio algo muito genérico, muito ruim, assim. Eu dei uma nota 4 no Mal, e foi só por causa da Arlequina. Porque a Arlequina anime, né, é um negócio que eu não esperava muito. Assim. E me entregaram tudo. A Arlequina, ela tenta carregar o anime nas costas, né, ela tenta. A Arlequina e o encerramento, que eu gosto muito do encerramento. Encerramento é bom. Que... O encerramento é bom, meu irmão. Encerramento é bom, cara. Mas que não faz sentido ser encerramento e não abertura. talvez, realmente. Não, não acho a abertura. O encerramento é muito melhor, mas não acho a abertura tão terrível. Agora o problema é que. Sobre a temporada, não... pra mim, não teve aquele anime gigantesco, sabe? Aquele anime que. Você bate o olho na temporada, você vai lembrar por ele. Teve o Oshinoko em si, que é, mas pra mim é uma continuação, não teve nada de novo, né? E aí eu meio que me deu uma desanimada de anime, eu meio que só assisti as coisas da Cal. É, o anime da VTuber e McKinney eu vi quase tudo essa semana, pra falar pela Cal aqui, pelo podcast. E, cara, preguiça. Mas aí eu vejo a próxima temporada, e a próxima temporada tá lotada de novo, sabe? Eu fui ver e tem 14 animes que eu sei que vai ser legal, sabe? Pelo menos se for baseado direito no mangá, vão ser bons. 14. Isso é coisa pra caralho. E ainda tem um anime que eu não sei, né? Tem aquele anime que é sempre uma surpresa. Toda temporada tem um anime surpresa, né? Que a gente não sabe, a gente não faz ideia de qual que vai ser. Mas um anime não, vários. É, pra mim sempre tem um, pelo menos, né? Vários é. Aí é. Menos anime. É. Mas, pô, vale tô animado pra próxima temporada. Ele tá falando assim, essa temporada me surpreendeu muito disso aí. Mas é isso. Pode falar. Mas enfim. Ele não teve o Arrasa Quarteirão. Queria um Arrasa Quarteirão. Pô, por exemplo, temporada que vem tem Bleach, que é um Arrasa Quarteirão, né? Reserva. Ainda tava achando que era Dandan. Puta que pariu. Então, assim, é Dandan, tô mais empolgado pelo que as pessoas estão falando, mas realmente o que me interessa mais da temporada é Reserva. É Bleach, é a minha me interessa. Ah, parceiro. Então é isso. Carlinho. Vai, Carlinho. Eu vou começar de trás pra frente esse top pra pegar o gancho no que o Luke falou, porque eu também tava indeciso sobre qual anime eu ia considerar o que menos gostei da temporada dentre os que eu assisti. Ia ser o Thor for Gold segunda temporada ou o Isekai Suicide Squad. Mas aqui eu sou obrigado a dizer que o que eu mais desgostei na temporada foi o Thor for Gold segunda temporada. Por quê? Porque, por mais que eu deva concordar com o Luke, que esse Kaiser City Squad tinha todo uma dinheirama por detrás, todo um plantel técnico para entregar uma obra muito acima do que foi entregue, o Thorfinn ele tentou se resbalar em alguma coisa ali que eu não consegui notar, porque eu não vi a primeira temporada, então o meu gancho era que os meus amigos iam falando para mim durante a call de sábado sobre certas ocorrências da primeira temporada do anime, mas... Eu acabei acompanhando eles, porque, cara, que coisa deplorável, meu. Que coisa triste, é triste. Tipo, não vou dizer que o anime é horrível, não vou dizer que ele merece zero, não é nada disso, mas é triste. É tipo, acho que nem merece mé, viu, Rafael? É um pouco menos do que mé. É um pouco, é, menos, um pouco do menos que mé. Se é um que porque eu acho que é o mé ainda... medíocre e ordinário. É, essa palavra... Ordinário! Eu achei o anime triste, Vilado. Achei muito triste o Thor Fogado de segunda temporada. Muito triste. Só de pensar que ele vai continuar aí, vai até dezembro, daí... Nossa senhora. Deixei ele em um hold, um dia que eu tiver coragem eu termino ele. Mas deixei ele em um hold com nota 4, por enquanto. Eu não entendo porque faz sucesso e a minha única cabeça é... É uma obra que fez sucesso porque as pessoas começaram a ver obras... Começaram a ver anime ou mangá com essa obra. Porque é tão genérico em tudo que ele faz desde a primeira temporada... Que eu fico muito impressionado, assim. É a mesma coisa pra mim do Solo Leveling, tá? É, mas enfim. Não, Solo Leveling, pô, por causa do Manuá é muito superior a mim. Porque ele é o Solo Leveling. É, então. Exato. Minha menção honrosa vai pro anime que eu trouxe aqui no podcast, que é o anime da Mahou Shoujo e o Tenente do Mal, né? Tipo... Poxa, ele é a missão honrosa? Eu pensei que ele é a missão honrosa porque eu vi de última hora. Eu vi de última hora. Eu não ia tirar meu top 3 por causa dele, por mais que mereça entrar no top 3. Mas, poxa, tanto que minha menção rosa ia ser outro se não fosse sem anime, entende? Mas é muito legalzinho, cara. É muito maravilhoso. E meu top 3 é o seguinte. Em terceiro lugar vai a terceira temporada de Kimi ni Todoke. Gostei do que eu vi. É o Kimi ni Todoke classicão. Muito bom mesmo. Realmente, fãs de shoujo... tudo bem, uma hora por episódio, mas... Nossa, não, eu esqueci completamente que tinha esse anime. Tipo, assisti de boaça. Aí, terceiro lugar pra ele. Eu tenho preguiça. O segundo lugar da temporada pra mim é o Nanare Hananare. O anime que tem a brasileira lá e tal. Ou Nare Nare Cheer For You, né? O nome adaptado em inglês. E o primeiro lugar, igual o Luke, Oshinoko, segunda temporada. E aqui eu faço um destaque de Oshinoko, que é o fato do anime ter sido, nessa temporada, tão bom quanto a primeira. Isso, faltou um episódio ainda que foi adiado, né? Foi jogado mais pra frente. Ele foi tão bom quanto a primeira. E a parte dos episódios do teatro, da apresentação, simplesmente maravilhosos. Maravilhosa a atenção dos personagens, as motivações deles, um pouco da história de cada um, como o palco poderia centralizar toda aquela angústia, toda aquela aflição, toda aquela vontade de se mostrar, ou de se provar mais forte do que é, ou de provar que merece estar na carreira dessa área do show, né? Dos atores, das atrizes. Cara, Oshinoko segunda temporada, simplesmente fenomenal. Fenomenal. É só o que eu comentava quando a gente assistia, que é só engraçado você pensar que no outro dia vai ter que fazer de novo. Que aí não dá, né? Sim. Porque é uma tensão, né? As pessoas não se desenvolvendo. Não sei o quê. Amanhã tem mais, gente. Peraí, calma. Amanhã tem que fazer tudo de novo, então vai calma aí, vai calma. Teatro, passar um mês inteiro, né? Socorro, e no resumo da temporada, dos poucos animes que eu peguei pra assistir, tirando os dois aí que eu menos gostei, eu não esperava encontrar um Arrasa Quaterões novo, como o Luke sugeriu, eu não esperava, já entrei na temporada não esperando por isso. Então eu saio com uma avaliação talvez um pouco melhor que a do Luke nesse sentido. A primeira temporada foi ok, gostei do que eu assisti, de modo geral. Pelo menos 80% ou 85% dos animes eu gostei. E é isso que conta. Tô de boa nisso e que vem a próxima temporada. É isso. Pra mim, essa temporada foi meio Dália, sabe? Entrou... Agora, eu não vou nem lembrar. Mas Dália, pra mim, é o Slice of Life do jeito que eu gosto. E sem muita atenção, sem nada de tensão, na verdade. Vamos lá, que já vai dar 11 horas da noite. É que eu vou falar de Dália ainda, então deixa pra lá. Vamos lá. Né, então, vamos lá. Eu vou começar de baixo pra cima também. Minha menção desonrosa vai ser Bye Bye Earth, que a gente até assistiu em call, o primeiro episódio. Assim, na real, eu acho... Não, Bye Bye Earth, eu gostei, estava assistindo, estava achando maravilhoso, não vou dizer que estava achando maravilhoso, melhor dizendo, né? Eu estava achando intrigante, inclusive eu ia no Reddit ver os comentários do povo para poder o povo me explicar, porque a história é muito desconexa, era muito difícil de entender para mim e tal, mas eu estava curtindo o mundo, entendeu? Até que... A gente chegou no patamar Isekai da vida, que a gente tem duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades, pessoal, de Isekai? Escravidão e estupro. Exatamente. Chegamos na fase estupro, e aí eu pensei, por quê? Porque tava indo ok, estava indo ok. E não, e o pior é que o estupro é entre o casal que eu estava torcendo. Eu fiquei tão decepcionada, você não tá entendendo. Eu fiquei, não é possível. Não, por quê? Tá? E aí, assim, olha, sinceramente, dos animes que eu vi... Como foi comentado pelo Carlírio, Tower of God, não curti, tá ligado? Assim, Bye Bye Earth está acima de Tower of God, nota, na minha opinião, inclusive, certo? Mas eu tive uma decepção tão grande que ele virou a minha menção desonrosa, certo? E eu não sei pra... E tipo assim, ele é split curto. Saiu 10 agora e vai sair mais 10. É que no caso diferente do Alpha Gold, você teve uma expectativa com esse anime e tua expectativa foi traída no meio do caminho. Muito triste, caramba. Deixa eu ver que merda. Mas bem, né? A minha menção honrosa é o meu anime escolhido da primeira parte desse podcast, né? Que é As Primeiras Impressões, que é o meu querido, maravilhíssimo Spice and Wolf, que teve partes originais no sentido novo, tá ligado? Que eu fiquei, meu Deus, que emoção! Tem coisa nova! E já tem segunda temporada marcada, menino do céu! Só alegria, só alegria! Ai, meus queridos Lawrence e Rolo, de volta para a minha vida, estou tão feliz, e essa é a minha versão honrosa. O meu top 3, inclusive, é o Mahoshoujo, número 3, né, Katsute, Mahoshoujo, Toaku, Tekitai, Shitetai. Segundo ficou Oshinoko. E em primeiro ficou o anime da temporada passada, que a gente viu em call, que... foram dois cursos, que é Karasu Aruji Erabanai, certo? Ele, a gente não teve como comentar ele na temporada passada, porque, né, ele não terminou, só terminou nessa. Mas ele é um anime de... Ai, meu Deus, como é a palavra de novo? É intriga palaciana, pronto. É, de intriga palaciana, assim, incrível, com os plot twists, essa é loucura. A segunda parte do anime não é tão boa quanto a primeira, eu acho. Eu acho que o plot twist da primeira parte é muito maravilhoso. Eu gosto demais. Certo? Porque o final da primeira parte, ela meio que conclui do jeito que é perfeito, assim, né? Mas isso, conclui do jeito que é perfeito. A segunda parte deixa o mundo tão mais interessante que eu concordo. Assim, a segunda parte é importante porque a gente precisa que o protagonista tenha vontade de seguir o mestre, né? E com a primeira parte só não é suficiente para que o protagonista tenha o complemento do seu arco de personagem. Então a gente tem a segunda parte. Mas a segunda parte, assim, é um outro rolê, assim, olha, pensa. Um outro rolê totalmente what the fuck, totalmente diferente da primeira parte. Sabe, e eu acho que a obra por completo, ela é extremamente interessante, que valeu muito a pena ter assistido. E eu recomendo pra vocês também, né, caso vocês gostem de animes de yokai, né, Karasuwa Waruji Wawerabanai. É isto. É yokai, mas é o yokai que, tipo, passa, né, independente se você gostar ou não de yokai, né. Uhum. Não, é porque... yokais, não é uma história sobre humanos se relacionando com yokais, todos são yokais. São corvos que se transformam em forma humana, é meio que por isso. Tengu. Não sei se dá pra dizer que é Tengu, mas enfim, mas tem, que é foda, porque exatamente por causa da segunda parte, ela estende tanto as possibilidades, que é complicado falar. Pois é. Revelar a sua vez. Minha vez? Tá. Então, vamos lá, fazer como pessoal. Vou começar pela parte ruim. Então, por mais que Esquadrão Suicida fosse um negócio que, tipo, eu tava assim, quero ver e tal. Quase tudo de Esquadrão Suicida é ruim. É muito raro ter uma coisa boa de Esquadrão Suicida. Então, eu tava esperando uma série que fosse só ok. Ela é pior do que isso, tá? Então ela é mais decepcionante. Mas eu só queria dizer que, por causa disso, é decepcionante, mas decepcionante é... Ok, passou. E o Tower of God, eu já esperava que fosse horrível. Eu só fui ver porque era em call. Então, pra ser bem sincero, de todas as séries que eu vi, se você tirar as que eu já tinha expectativa que fosse ruim, a pior série que eu vi foi Dália. De longe. Assim. É uma série que não acontece nada. É isso. O resumo de Dália. Não acontece nada. O tempo todo. Não acontece nada. É uma série que não acontece nada. Eu não tenho o que explicar o que a série acontece. É uma série que não acontece nada. A Dália não tem contratempos. Quando parece não que vai ter, conflito. Resolve rápido. Não tem conflito algum. Na série inteira. Quando chega na reta final, você fala, vai ter alguma coisa. Não tem... É só tá lá. fosse uma série que tivesse lá, que forçasse um pouco mais no romance pra ter alguma coisa, era alguma coisa, sabe? Nem isso, sabe? É muito decepcionante, cara, ver esse negócio semana a semana, atrás de semana. É muito, muito decepcionante. Aquele, por exemplo, que tinha na temporada passada dos yokai, ele era também super meu assim, só que ele era tão estranho que alguma coisa tinha ali, sabe? Olha só, não tinha nada. Pelo menos tinha conflito. Era episódio atrás de episódio que não tinha nada. Nada, nada. Então, pra mim, foi. É muito. Sei lá, é um anti-anime, sabe? Assim. É pra ser um livro, literalmente. Assim. Eu não sei se é baseado em uma visual numa light novel, mas deve funcionar um anime. É light novel. Mas não é um anime, cara. Ele, pra mim, ele é o conceito da nota 5. Conceito da nota 5, exatamente. Foi exatamente o que eu falei. É o conceito da nota 5. A animação é nota 5, a história é nota 5, tudo é nota 5. É nota 5. Tudo é nota 5. nada se destaca. Adianto que foi por causa disso que eu gostei do anime. Eu não queria nada com conflito, só pra eu assistir, dar uma relaxada, ver um mundo que é perfeito, que não tem problema nenhum. Pra isso o anime serviu pra mim, então... E tem conflito, tem problema, Kalê. Frieira. Eu gostei do anime por causa disso. O grande inimigo de Dália é a Frieira. E é isso. Então, aí pronto. Aí eu vou falar sobre a minha... já que tem o lance de menção honrosa, pra ficar só nos três mesmo, né? Então, minha menção honrosa vai pra Senpai wa Otokonoko, que eu falei várias vezes com o pessoal. E, tipo, pra mim é muito impressionante. É um anime muito diferente, muito impressionante. Ele tá no meu top 5. Ele não vai estar no top 3 porque ele fica em quarto lugar, mas... É muito impressionante pra mim. Pra mim é um anime muito único. Assim, não tem outros animes escolares parecidos ou conceitos parecidos. Pra mim, ele é muito único pela base do que ele fala. E assim, ele é um núcleo pequeno de personagens e todos eles também são gostáveis. E os personagens que não são gostáveis, eles têm muito motivo para não serem gostáveis. E a história vai construindo um pouco em cima disso. Tá? Não é nada espetacular, mas tipo, todo episódio eu ficava muito, caramba, que coisa legal, que coisa diferente, assim, dentro dessa trama. E é uma coisa diferente porque, assim, pra primeira vez que aconteceu, se tiver um outro anime parecido com esse, provavelmente eu não vou gostar tanto, é muito por ineditismo mesmo. Então meu top 3, terceiro lugar, vai pra Rick e Morty, que anime louco, que é o anime de Rick e Morty, inacreditável, assim. Esse era outro que eu não esperava nada, até porque tem um especial em anime de Rick Mori anterior, e meio que o design de personagens é o mesmo. E o especial em anime de Rick Mori, eu não gosto, eu efetivamente acho ruim. E o anime é uma loucura, puta loucura do caralho. É um anime psicodélico, um anime experimental, é estranho, é um anime estranho, mas eu gosto tanto dessa estranheza que ele é meu top 3. Meu segundo lugar vai pra Karazu. Karazu, pra mim, é o anime mais surpreendente do ano. Porque por mais que não seja o melhor anime do ano, é meio que os melhores animes do ano eram animes que eu já tava antes do anime sair esperando que fosse bom. Eles foram melhores do que eu esperava, mas era um anime que eu já esperava que fosse bom. E Karazu, eu nunca esperei nada dele. É só, tipo, é mais um anime de trilha palaciana. A gente sempre gosta de ver anime de trilha palaciana. E ele, pra mim, ele se abre do jeito... O final, como a Rafa falou, o final do primeiro arco é um negócio tão... Caramba, como é que eu perdi alguma coisa? É muito, muito incrível. Muito incrível, assim. Eu acho que ele perde um pouco de ele talvez não ter uma parte técnica melhor, na minha opinião. Acho que ele perde um pouco. A open dele é bem, sabe, baixo custo. Mas eu acho que animes palacianos tem um pouco disso, sabe? O próprio Mau Mau, acho que Mau Mau podia ter uma parte técnica. O anime da Mau Mau, né? O. Hitori... esqueci agora. Kossuriya no Hitori Goto. Kossuriya no Hitori Goto. Ele também, se ele tivesse uma parte técnica melhor, ele seria ainda mais alto, sabe? É a mesma coisa. O da... O outro de Karazu lá. Poxa, mas eu acho que a parte técnica de Kossuriya é bem alta, tá? Eu acho pouco. Eu acho bem feito. É a parte mais fraca do anime. Mas, enfim, eu achei assim. E aí, o primeiro lugar vai pro Shinoko também, como falaram. Agora, a minha seleção de temporada é um pouco diferente do Luke, ou talvez seja tenha a ver com o que o Luke falou. É porque eu acho que esse ano teve dois animes tão bons, mas tão bons, que inclusive é uma questão muito louca, assim. Eu tenho o meu anime preferido do ano, assim, de cara, né? Mas em qualquer outro ano que esse anime, que é o meu preferido, não saísse, o outro anime... Esse meu preferido do ano é Frieren, né? já falei várias vezes, em qualquer outro anime, em qualquer outro ano, praticamente. Se Frieren não tivesse saído, Dungeon Meshi ia ser o melhor anime do ano disparado, assim. Então, tem dois animes tão bons, e por acaso eles terminaram nas temporadas anteriores, que eu acho que, pra mim, há essa sensação de não ter o Arrasa Quarteirão. Porque esses dois animes são Arrasa Quarteirões absurdos. Porque se tirasse esses dois animes, e eu sei que não dá pra tirar, mas se tirasse esses dois animes da equação, é a melhor temporada de verão que tem em uma década pra mim. Assim, teve muita coisa que eu gostei muito. Muita coisa que eu não esperava e que eu gostei muito. E, tipo, é uma temporada de estreias, assim. Praticamente, continuação que eu vi foi o que eu terminei. Opa, caiu? Não sei. Não. A continuação que eu vi foi o Chico, praticamente, assim. Então, pra mim foi uma temporada maravilhosa, maravilhosa. Mas, obviamente, não tem um Frieren e nem um Dungeon Meshi. É isso, assim. Mas é o normal. O normal não tem um Frieren e um Dungeon Meshi. É isso que é a questão, sabe? Então, eu entendo que pessoas que assistiram menos animes, eu entendo que pessoas não acharam nenhum Arrasa Quarteirão como esses dois. Mas pra mim foi uma temporada fantástica. Então, tipo, Makeen foi muito bom. Nigejoso, que é o Elusive Samurai, eu achei espetacular. Então, tudo que de dinheiro que tiraram desses dois aí, isso que a gente falou, tava em Elusive Samurai. Inacreditável, assim. Com bem feito, o Elusive Samurai, os poderzinhos me tiram da história. Quando você caiu a Fukanzen Sugiru, foi um negócio que eu também não esperava, que eu achei muito, muito legal. Tensui no Sakuna He-Man, eu pensava que eu ia parar no primeiro episódio e eu fui até o final e eu fiquei, caraca, que legal. E era tipo o anime B do PA Works, porque, né, o A a gente sabe, tinha outros, né? É muito impressionante. Sempre a outro colocou Katsute Mahoshoujo, enfim, o Ikimori que eu já falei, Terminator, muita coisa interessante nessa temporada, assim. Então, pra mim foi uma temporada muito boa. Mas enfim, vamos terminar. Vamos aqui para recadinhos do padrinho. Ok, vamos para a 109ª edição da sessão Recadinhos do Padrinho, com dois anúncios de animes ganhando novas temporadas. Para mim, dois animes excepcionais. Falo para mim, para outros apenas um deles, para outro ambos são novidades e por aí vai. É gosto para todos os modos possíveis e imagináveis, né? A primeira chamada vai para a aguardada oficialização do início de produção da segunda temporada de Soul Soul no Frieren. Não foi revelado data, não foi revelado quando, só foi anunciado que começara a produção. Aí algumas fontes japonesas levantaram que o anime poderá ser para alguma temporada de 2025 ou para janeiro de 2026. Entendam essa de alguma de 2025, segundo semestre, para deixar claro, tá? Ou temporada de julho, ou temporada de outubro. Eu vou te falar que normalmente eu diria, porra, eu quero que venha logo. Eu quero que só saia quando for tão bom quanto a primeira temporada. Então, eu também, eu quero que eles empurrem o mais que, mais que eles conseguirem. Se for 2026, eu não vou achar ruim. Porque se não for tão bom quanto a primeira temporada, vai ser complicado. Se for o arco da Cidade Dourada, vai ser incrível, viu? Porque o arco é muito, muito... Tipo, eu tô na guarda de novos informes, né? Porque eu tô assim que nem vocês, tô na espreita do que vai aparecer por aí sobre esse anime. A gente só sabe que teve o início de produção da segunda temporada, só isso. Show. E o segundo anime? Bom, a segunda chamada é pra um anime cuja exibição original foi justamente na temporada de julho, só que de 2018. Né? O anime aqui de mergulho, que realmente fala de mergulho, tem lições de mergulho, só que ele é mais focado em outra coisa fora o mergulho, que é focado na comédia. É focado num certo nonsense dessa comédia. E é maravilhoso. Ele tem uma abertura, a abertura dele é ótima. É embora mergulho. Eu considere mentirosa pra caramba. Uhum. É uma absurdo. Abertura mentirosa, mas é ótima. Trata-se da confirmação do início de trabalhos também para a Grand Blue segunda temporada, que igual a Frieren, não teve anúncio de quando vai ser, não se sabe quando, biriri bororó, só teve o pontapé inicial dos trabalhos. Então, Eu só acho estranho 6 anos entre o final da exibição do anime original e o anúncio de sua sequência. Às vezes, uma longa espera sincero, traz resultados ruins. Eu não esperava que tivesse sequência. Eu não tava esperando. Eu também não tava esperando, não. Pra mim, o 12º episódio tinha sido como foi. Tipo, ok, fechou ali a saga. Não imaginava que ia ter sequência. E pra... E muito como notícia boa não deve parar... Não, e como notícia boa não deve parar, o canal da Universal Studios no YouTube, logo depois do anúncio do começo de trabalho da segunda temporada de Granblue, está disponibilizando para o planeta inteiro todos os episódios em sequência no vídeo de 4 horas e 15 minutos no YouTube. Obviamente é HAL, é japonês puro, mas tá lá para quem quiser ver todos os episódios do anime Granblue. Tá lá. Oficialmente no canal da Universal Studios. Um bom anime de esporte. Cara, bom anime de esporte. Não, é um anime de comédia. Anime de esporte. É anime de comédia. Bom anime de esporte. É, cara, o primeiro episódio disso não tem. Eu fiquei revendo e revendo e revendo e revendo. Como esse primeiro episódio me faz rir. Até hoje. É incrível. Eu me lembro daquela call em que a gente vê esse anime. Eu me lembro de todo mundo rindo. Com exceção da Rafaela. Eu me lembro de todo mundo rindo. Ah, uma paia. Acabou com o mistério. É que a Rafaela não é segredo pra ninguém, Vilas. A Rafaela já pode ser. Pode ser, pro público pode ser o um mistério. Ah, você falou no começo, tipo, uma pessoa talvez eu tenha gostado de duas coisas. E aí ficava na dúvida quem foi. Agora. Bom, sabe. Como eu já dedei, eu vou falar logo por quê. Ela disse que não gostou muito do anime por causa das caretas. Ela não gosta muito de careta. É por isso. Exatamente. É o motivo pelo qual ela não gostou de Granblue. Tão fresco. Desculpa aí, pá. Eu não queria usar o tema, mas já que você já usou, eu agradeço. Uhum. Então, assim, Granblue e Sousou no Frieren. Duas chamadas que pra mim têm pesos enormes. Tá? Cada uma no seu espectro, cada uma no seu universo, na sua narrativa, com seus personagens. Eu espero que a segunda temporada de Granblue, que eu não estava imaginando que fosse existir algum dia, me conceda boas risadas como a primeira temporada me concedeu, e realmente espero que Frieren, igual os amigos aqui já falaram, seja de uma qualidade ímpar, tal qual foi só a temporada inicial. É tudo que eu espero. Eles falaram alguém tem estúdio, mais alguma consideração? Eu só tenho um medo de Frieren. Eles falaram no estúdio. Não, foi nada, não foi falado nada. Ai, vixe Maria. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo 2. Ambos os anúncios não foi comentado nada além do início dos trabalhos. Só. Não e sei é isso, se né? Teve alguma atualização. Deixa eu acessar o do Frieri aqui para ver se tem uma atualização de rotina. Não precisa não, a gente quer dormir. Ah, foi confirmado. Agora foi confirmado o estúdio. Madhouse. Ah, que bom. Ah, graças a Deus. Frieri e Madhouse. Então que demora. Pra Frieri e Madhouse. Madhouse pode ficar aí seu tempinho, viu? É, ano que vem vai bota ter vídeo mexido, pode boa. Ser no outro ano. Já tá de boa, já vai ter um anime bom. E Granblue, deixa eu ver. Granblue, papapá, se tem uma confirmação de estúdio. Ah, colocaram aqui todo o time que vai estar na segunda temporada do anime. Calilho, vamos. E vai ser o mesmo estúdio da primeira temporada. Eu quero dormir. Mas é isso. Dessa... Dessa maneira, com esses dois anos legais, eu encerro essa edição do Recadinho do Padrinho. Uau. Ok, vamos então para... Vamos aqui. Próximas edições do podcast, o que vai ter? Ah, sou eu, né? Tinha esquecido que era... Vamos lá para cima, então. Caralho, cadê? Pronto, pode falar. Achei. Pronto, no dia 14 de outubro, KP 235 com animes com melhores episódios de praia. Temos sugerido pelo Evilásio, ao qual eu não participei. Dia 28 de outubro. Esse eu vou jogar na cara. Não é por preguiça, não. Não é por preguiça, porque eu não lembro. Não lembro não, de nenhum você, episódio você de praia. Você usa essa carta de eu tenho memória ruim. É quando chega no último momento, ah, eu tinha isso que eu podia falar. Essa é por preguiça. Não. Igual a Joana. Não você quero, não quero participar. Não, você pode e não é querer, isso. Você tá de boa. Dia 28 de outubro, KP 236, o início da temporada de outubro de 2024. Esperamos que tenhamos bons animes em outubro. E dia 11 de novembro, capítulo 237, com o tema a definir pelo Carlito aqui, né? Esperamos aí o teminha do Carlito. É isso. Vai, Carlito? Oh, vai, vai. O Ian, oi, Velazzi, isso me lembra que o Ian vai querer participar dessa de episódio de The Praia, que ele já tem um anime pra falar. Tá. É só pra deixar claro que o Khalil colocou animes com melhores episódios de praia, mas o tema que eu fui sugerir foi melhores episódios de praia de anime. Que é um pouco diferente, mas tudo bem. Não, eu posso agitar isso, não tem problema. É não só, tem pra problema. Deixar, só pra deixar claro. Não é pra falar claro. De qual anime é e ele tem um episódio de praia legal. É falar do episódio de praia daquele anime especificamente. Mas enfim. De qualquer forma, sendo uma ou outra conotação, eu ia falar do mesmo. Tudo é boa. Não é. Sim. Então vamos aqui para considerações finais, né? Ah, rede social. Na próxima vez eu ajeito a imagem e falo da rede social. Então, por enquanto, vamos para considerações finais direto, tá? Por isso que eu não vou falar de rede social. Então, considerações finais, começando pela Rafa, que tá caindo de sono. Exatamente. Obrigado por ter escutado esse podcast. Boa noite e quero dormir. Vamos nós. Lucas, nosso convidado. Eu vou indicar um anime da próxima temporada que tá bem lá embaixo na lista do mal, mas eu gosto muito do mangá, hein? Que é Como Nós Fomos para um Mixer com Só Garotos, que é sobre um cara que ele vai com dois amigos para um mixer, né? Que é aquele encontro com garotas e tudo mais. E ele vai com as amigas de uma menina da classe dele, da faculdade. Quando ele chega lá, são três rapazes muito bonitos, que na verdade são meninas vestidas de garoto, porque elas trabalham num bar que o tema é de meninas que se vestem de garotos. E eu gosto muito desse mangá, porque é aquela coisa de o casal se complementa, a personalidade de um complementa o outro, e as histórias entre eles são bem divertidas. Então, recomendo, muito legal. Carleiro. Agradecendo a todo mundo como de costume, né? Faço votos para que vocês visitem os blogs que fazem parte da iniciativa que eu dai, ou que apoia a iniciativa que eu dai, além dos co-patronos Netoin e Anime Coach. Agradecendo a Rafaela, o Luke e o Vilato pela participação aqui. Sempre bom poder falar dos animes que a gente gosta, dos temas e tal. Daqui 15 dias temos o tema aí da praia e animes e praia, né? A sugestão do Nobre Vilásio. Melhores episódios. Eu ia falar de alguma coisa, mas esqueci. Eu tenho que aprender a anotar que eu tô começando a não poder confiar mais por causa, na minha mente. É uma droga a idade avançar, é uma porcaria mesmo. De toda forma, eu e minhas desculpinhas também, não é só a Rafaela, não. De toda forma... agradecendo a todo mundo novamente, né? Como se já não tivesse falado isso. E daqui 15 dias nos encontraremos por esses lados novamente com o Kyodai Podcast 235. E é isso. Ok, então visita o Discord de Opinando. Pra discordar naquele lugar lá. É um local onde vocês podem conversar conosco, né? Diretamente. E também pode assistir anime junto com a gente. Todo domingo a gente tem uma call de animes. A gente não sabe quais são os animes da próxima temporada, a gente vai testar. Então tem animes aí que a gente vai testar. Então não tem. No próximo cast eu digo o que a gente escolheu, né? Até agora tem um anime que vai sair na Netflix, que é grande chance de entrar porque saiu na Netflix. Porque os outros a gente não sabe onde é que vai sair ainda. Enfim, é um anime que o mangá é publicado no Brasil, né? E tem a capa do volume 5 é um negócio surreal desse mangá, na minha opinião. Visitem os blogs e os sites e os canais do YouTube aí recomendados, participantes da iniciativa Kyodai. E a gente termina por aqui. Um abraço a todos, nos vemos na próxima quinzena. Falou, galera! Falou! Falou aí, falou!